Oeste, calçado posição no 2, Mike X e Oscar. Ok, cliente, obrigado. informação Delta, autorização Porto Alegre. Gol no 8, o nono autorizado Porto Alegre, via Pesulo 21, no nível 340. Saída árvore após posição Elefa, pistola 0, curva direita. Transponder 51, 12, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Porto Alegre, via Armador Plano, primeiro, via Pesulo 21. Nível 340, decola, árvore transponder Elefa, primeira curva direita. 51, 12 é o transponder. Então, controle 208. Gol no 8, o nono, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, é o Mike X-Rayo, está informando a aeronave parqueada na posição 1-2 do Pátio 1. Sente o Mike X-Rayo, uma boa noite. estacionamento na número 10, o Gol no 819. Gol no 819, livre estacionar, é pronto para o táxi. Livre, Samara. Patango Mike Fox Trotter, com a fábrica está estabelecida agora com Coral, voo na proa de TAP, o ajuste no 0 no 4, informe de 10 descida. Até o ponto de espera da pistola 0 vinha da QFA Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 4, morro. Meio passou hoje até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera pronto, 18-9-5, obrigado. 0 pronto, gol 189. Bruno 811, autorizado. Linhares de colapso sono 0090 graus, 08 horas. Linhares de colapso sono 0089. É para 4 no 10, ajuste no 0 no 4. Oito no uno, decolado uno cinco, controle 120, decimal 8. 208, boa nova. Controle bom, gol 189, decolamos. Contato radar para falar em suba de árvore para o nível 3-4-1. Ok, autoriza a prova de Elafa? Autorizado. Ok. Motor Mike Fox Serra, na presença está autorizado o voo Serra Vista 366. Isso é para 2.500, ajuste no 0 no 4. Está autorizado o procedimento em nave e reporte estabilizado. Então, o voo na pôr de Duna vai cumprir o procedimento NTB do voo da pista 10, que está estabilizado. O gol no 89, se possível, melhor para nós seria a pôr de Popso. Agora a coordenação com o centro. Obrigado. Solo Soteropolitano, um excelente início de ano. É o TAN 3601 com informação eco na posição de número 9. TAN 3601, feliz ano novo. Falando com a fé. Pronto, pode prosseguir. Autorizado, São Paulo Congonhas, via Pesulu no zero até Pubaf e após seguir rota conforme o plano, nível 320. Perfil de saída da El, Lida Motiva, pista 10, curva direita. Transponder 5121, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Então estamos aprovados, nível 320, decolando da pista 10, curva na direita após, interceptando o perfil da El, Lida Motiva. A Pesulu 10, Pubaf seguindo conforme. Transponder 5121 e o controle de Soteropolitano 10.8 da 3601. Sam 3601, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Contaria, obrigado. Bom, nós prossiga. Autorizou a porta de vivo, ela pede UTG. Uniforme Tango, Golf e Inverno. UTG da porta de desvio do 1891, muito obrigado pela coordenação. Dono 8-1-1, chame centro Recife, na frequência 1-2-8-2-1-8, até 1-2-6-0. 2-8-8-2-6-0, obrigado, bom ano novo, com 1-8-1-1. Boa noite, bom ano. 3-2015, autorizado Guarulhos, via Pesulu 1-0 até Taubaté, nível 3-2-0. Perfil de saída da El, Leda Motiva, pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-1-2-7. Frequência do controle em 120, decimal 8. Obrigado, você já trouxe aí também, já foi. 317 também está autorizado para Guarulhos, que derivou 320, que é o Pesulu 1-0. A Foco, Taubaté, Trofé, Foco, Decola da Cícero, Rangero, Cícero da El, Monte, Veda, Monte, Decola Rangero, Curva Direita, Santos, 127, e contra Salvador, é 120, decimal 8, 1,7, Santos, 3171, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, é o Mike, até o Mike? Mike, até o Mike, eu sou. Bom dia, quando fica a atualização de reboque da nossa 13 para o gate 11, aqui no Parque 1. Gente do reboque, reporte calçado na 11, feliz ano novo, bom dia. Ok, igualmente, será reportado o calço do 11, Mike, até o Mike. Passou o Duna, estabilizado, Mike Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra, complete a flash em torre 118, decimal 95. Sierra. Torre Salvador, para Patango, Mike Foxtrot Sierra. Patango, Mike Foxtrot Sierra, TNH 10 no quadro, continua a aproximação, aguardando a autorização. Sete, sai condições visuais, propõe, se autorizado, intenção de pouso no 7. Salvador, Mike Fox Serra, ciente, reporte para o cancelamento. Já para o cancelamento, proposto. Mike Fox Serra, cancelado aos 28, curva esquerda, gire base pela direita, 17, reporte final. Passará. 0 na base de coordenação, por gentileza. Mike, o teu Mike, confirme posição. Mike, o teu Mike, solo. Mike, o teu Mike, está passando agora atrás do 6601. Então, teu Mike, aí reporte através do 09 livre para o pushback do 3601. Ok, repassarei. 3601, aguarde a passagem do reboque à retaguarda, já será autorizado o pushback. Aguardo o reboque para 3601. Michael, teu Mike, reporte calçado, posição 1-1. Ok, reporte calçado, posição 1-1. São 3601 da Universal National e pronto para o TAC. Utilizado, reporte a TAC, na 3601. Gente, libera direito ao estacionar frequência livre, feliz ano novo. Bom dia. Entre em coordenação com a equipe de solo, forma da nave da companhia, situando o Puxilo 09, livre essa marcha, e pronto para o TAC. Ok, coordenação, estamos livre de Puxilo, porta do TAC, está Salvador, Mike Hotel Mike, concluiu o reboque aqui no Gate 1-1. Obrigado, bom trabalho. Isso, né? Igualmente, um bom dia. Amador até 3178, está pronto para o campo. Estamos com 1178 a bordo, 3 horas e 39, alterna Galeão. Sim, meu, 3171? Afirmativo. Autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 0 via taxiway Índia, quando próximo chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Autorizado, táxi, aqui até o ponto de espera da pista 1-18. Autorizado, alinhar e decolar pista nas 0, alto 090 graus, 08 mais. Autorizado, alinhar e decolar, 10, 3171. Brisa no 71, decolado 4, 1, controle 120, decimal 8. Prossegue com controle 1208, TAM 3171. Muito obrigado, seus pontos excelentes de 2015. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171, cruza 1600 no perfil da TAEL. TAM 3171, contato radar do Colégio Sul da Via, saída da TAEL para o nível 320. Até 2.000 pés autorizados direto líder. Prossegue conforme até o nível 320, após 2.000, voo a Leda. Está cruzando 2.000, vai voar Leda da presente. Está 3.171. Linha 01 autorizado, decolado, pistola 0, 0 0 graus, 0 9 9. Livre decolagem da 1 0, linha 01. Está 3171, pode voar na prova de motiva. Está de autorização do centro, está 3171. Vamos, pessoal, no centro, autorizou um ótimo, se dá presente. Obrigado, autorizado, um ponte vai à direita, são 3, 1, 7, 8. Decolado aos 45, controle 120, decimal 8. Feliz ano novo. 308, feliz ano novo, passado também. 3601, então. Tá 3601. Eu sigo conforme autorizado, esperando o contato radar. Quer confirmar agora, por gentileza? Tá 3601, contato radar na decolagem, se da via saída da EL para o nível 320. Da EL para o 320. 3171, cruza 1170, chame agora no 25.1, até o 23.8. Procede agora com Recife 1251-1232, Oscar 3171, obrigado, bom dia, 1723. Boa noite, comandante. Até 3601, chama de Recife, na frequência 1251, alterna 1238. Recife agora 1251, alterna 238, obrigado, boa noite. Mas é novo, como? É.